O Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu atendeu a mais um desastre na região do Jardim Morenitas. O incêndio de uma residência completamente destruída pelas chamas. Foi no final da tarde de quinta-feira, por volta de 17 horas e 30 minutos, quando várias ligações chegaram ao 193, a Central de Operações do Corpo de Bombeiros, também conhecido como COBOM. Foram acionados pelo telefone e também pelo sistema de sirene, viaturas para deslocarem-se até a rua Rômulo Carbone, no Jardim Morenitas 2. Para o local, um autobomba-tanque resgate e a oficial de serviço. A constatação é de que a residência em madeira já havia sido completamente tomada pelas chamas. Tudo que os bombeiros fizeram foi controlar para que as chamas não se alastrassem para as casas vizinhas. Uma moradora acabou sofrendo queimaduras de primeiro grau. Deslocou-se então uma ambulância do SIAT para atender Silvana Andrade Ribeiro, de 24 anos, que foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Municipal. A mulher, que sofreu queimaduras ao tentar salvar pertences do imóvel, não corre risco de morte. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.